Fala galera, Turagem, começando hoje então nossa edição número 121, edição um pouco atrasada, pra não falar muito, né? A edição deveria ter saído na terça ou até mesmo na segunda-feira, onde que a gente já tava programado pra gravar. O Pedrão não pôde voltar a gravar com a gente, tava tudo esquematizado pra gravar, mas ele não conseguiu gravar com a gente, né? E também o Elhão aí, devido ao problema de logística, meio do Elhão, nossos horários se desencontrou um pouco essa semana aí, então eu tô gravando pelo menos essa parte sozinho. Pode ser que até eu acabar de gravar essa edição, ele consiga estar junto comigo, né, na última parte, no último bloco. Bom, mas semana passada a gente gravou também, eu não consegui postar a edição, só que a gente gravou só o último bloco. Tive problemas que minha filha acabou ficando doente, né, eu nem gosto de ficar falando muito assim, mas eu tive problema com elas, né, que ela acabou ficando doente na quinta-feira, fiquei com ela, tanto na quarta como na quinta, o dia todo. E com crianças pequenas, o senhor sabe que não tem jeito, é tempo todo full time em cima delas, porque se deixar elas derrubam a casa e você continua vivo. Ou não, né? Mas eu peço desculpa, pessoal, tá? Realmente peço desculpas mesmo ter saído de São semana passada. Mas enfim, bola pra frente, vamos falar aí de final de semana de Michigan, da corrida de Road America, né? Eu vou estar aqui sozinho por enquanto, mas posso ser, como eu já falei, o Elhão apareça aí pra gente gravar o quarto e último bloco. Semana passada, que não coloquei no ar, né, nós falamos sobre o William Barron, falamos muito sobre o William Barron, né, e sobre os novatos que estão aí por vir aí. Falamos também de Kenseth, de Henry, que conversa com a Joe Gibbs para renovar o contrato para eles. Falamos também da Tide, que vai estar com o Kenseth na Certain 500. Se bem que a Certain 500 vai ser um assunto muito legal, né, na próxima semana, porque temos aí muita novidade, muita coisa boa, né? Acabei de ler agora há pouco também que a NBC também vai fazer uma transmissão retrô, né? Tô curioso para ver isso daí. É, parece que Darlington está sendo, além de ser uma corrida espetacular, que é, como sempre foi, uma das pistas mais difíceis, toda essa graça, esse charme aí das corridas antigas está voltando aí em Darlington. Muito legal isso, né? E falamos também um pouquinho sobre o Kyle Larson, né, que vai vir com o time retrô também, e vai estar. Vai vir com o patrocínio da Target, né? E vai estar tá com o patrocínio do Ed Shiver usou na kart em 1990. Bem interessante o carro ficou aí também, certo? Então essa semana a gente vai falar sobre Michigan, né? A Cup e a Truck Series correu lá em Michigan, e a Xtreme Series correu lá em Road America, uma boa corrida em Road America. Road America, eu sempre falo abertamente, que é uma pista que eu gosto muito, né? Tivemos uma boa corrida e a vitória do Mike McDowell. Mas vamos aí começar agora, né? Então vamos falar da Truck Series. Mas antes, quero deixar um abraço para vocês, desejar uma boa hora para vocês estarem ouvindo aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom caminho para o trabalho, para a faculdade, ou voltando ou indo, tá, pessoal? Ou mesmo em casa aí, passando o tempo, tá curtindo nosso podcast aí. Mais uma vez, peço desculpa por estar saindo um pouco cedo e vai ser um pouco menor, né? Porque já estamos aí no final de semana de Darlington, que começa na sexta-feira com movimentação na pista. Então vamos lá, pessoal. Nas final de semana, nem podem ser passado, é retrasado, né? Tivemos corrida em pouco, onde que tivemos as primeiras vitórias, né? Pela primeira vez, o Zux venceu em todas as corridas no final de semana. O William Barron venceu na Truck Series em pouco, que ele é um Hulk, né? O Eric Jones venceu na Xtreme Series em Iowa, e é um Hulk também. E o Chris Busch acabou vencendo na Sprint Cup em Pocono, que é um Hulk também. Isso aconteceu pela primeira vez, né? Três Hulks venceram em cada categoria no mesmo final de semana. É um grande feito na NASCAR aí, mostrando que assim, esses novos pilotos que estão vindo aí, estão vindo com tudo, né? O Barron nem se fala, o Barron já é contratado aí pela Entre Motorsports, né? Vai estar ano que vem já na Junior Motorsports, subindo para a Xtreme Series, né? Então o Barron só já se fala. O Eric Jones também já está confirmado já na Future Hall, ano que vem no Toyota 77, né? Com o apoio da Joe Gibbs. A Joe Gibbs já está de olho também no. Já está de olho, não. O Joe Gibbs já está pondo o menino para treinar aí, né? Para esquentar o banco aí para logo ele está assumindo, né? Creio eu que assumiu o carro do time principal, do time da Joe Gibbs aí. E o Chris Busch, né, uma grande surpresa, vencendo em Pocono. Gostei muito dessa vitória dele em Pocono. Corou sim pro trabalho dele. Afinal, o Chris Busch, ele nunca contou com o melhor equipamento, né? E heroicamente conseguiu vencer uma corrida em Pocono aí. Estou muito feliz por ele e garantiu vaga pro Chase após o top 5 em Bristol, né? Não, semana passada ele falou sobre Bristol, não falamos, mas aproveitar para falar do Chris Busch em Bristol. Uma excelente corrida, foi top 5. Parabéns aí para ele. Bom, e agora em Michigan tivemos todos os seus vencedores que conquistou suas primeiras vitórias, né? O Brett Moffitt venceu na Truck Series em Michigan, né? Primeira vitória dele. O Mac McDowell venceu na Xfinity Series em Road America. Parabéns ao Mac McDowell. E o Kyle Larson, né? Enfim, o Kyle Larson venceu na Sprint Cup, conseguindo sua primeira vitória em Michigan, né? Mas o assunto agora é Truck Series. Vamos falar um pouquinho aí da corrida dos veteranos, né? Corrida muito boa. Na Truck Series tivemos um problema aí porque choveu, né? E principalmente para a transmissão nacional, que deu preferência em transmitir a corrida de Road America, né? E não transmitiu a corrida da Truck Series em Michigan. Então, na transmissão nacional tivemos que escolher qual corrida assistir. Não podemos escolher qual corrida assistir, mas quem estava na internet pôde acompanhar as duas simultaneamente. Eu particularmente acompanhei, né, boa parte das duas simultaneamente, principalmente a Truck Series na parte final, né, da corrida. As corridas acabaram praticamente no mesmo horário, bem próximo da outra ali, né? Mas deu para acompanhar quem estava acompanhando simultaneamente. Ou acompanhou a corrida na TV, né? A Xfinity Series pela TV, e no Leaderboard, né? Pela, da Truck Series no celular, ou no tablet, ou no notebook, né? Tinha também essa opção aí também. Foi bem interessante a corrida de ambas. Mas a Truck Series eu gostei bastante. A Truck Series eu sabia já que ia ser uma corrida bem movimentada, como sempre as corridas da Truck Series em Michigan, assim, pelo próprio traçado da pista proporciona isso, né? Então foi uma corrida muito boa, né? Vitória do Brad Moffitt. O Moffitt conseguiu a sua primeira vitória, como nós já falamos aí, na Truck Series, em apenas 6 largadas, aliás, né, que segue interessante esse ano, que são 4 largadas e a evolução dele. O Kentucky teve problemas de motor e abandonou no início da corrida. Se não me engano, a volta 28, mais ou menos, a volta 30 ali, se não falha a memória. E Pocono foi terceiro, Bristol ele foi segundo, né? Chegou no pescoço do Ben Kennedy, que foi vencedor da corrida em Bristol na quarta-feira passada. Fez uma grande corrida o Ben Kennedy, né? E Michigan agora venceu, conquistando mais uma vitória para a Red Horse aí, que faz... A Red Horse, curiosamente também, pessoal, fez 1-2, né? Conseguiu, o Brad Moffitt venceu e o Timothy Peters foi o segundo. Aí eu tava tentando aqui relembrar com os meus botões e eu lembrei que em Bristol 2012 o Peters venceu, né? O Timothy Peters venceu e o Parker Kligman foi o segundo colocado. E a última vitória da Red Horse foi o ano passado, né? Com o Timothy Peters, que foi nessa mesma corrida em Michigan. O Matt Gifford, que é o dono do carro, foi liberado para voltar a correr. Em breve deve estar de volta esse carro também no Truck 11, né? Que vem se mostrando bem competitivo. Então, assim, o Brad Moffitt conseguiu aí a sua vitória na Bacia das Almas, né? O Truck já deve estar voltando para o Matt Gifford, que está liberado para correr. Mas ainda o Brad Moffitt fez essa corrida em Michigan e acabou vencendo. Então, parabéns ao Brad Moffitt pela vitória. O Elião muito bem comentou sobre o Brad Moffitt, né, no bloco... que não foi ao ar semana passada, mas que nós gravamos. Ele falou muito bem do Moff, falou que a vitória era questão de detalhes, já estava por vir, e acabou vencendo a corrida aí. Então parabéns ao Brad Moff. Bom, o outro problema aqui também, que eu, não é um problema, mas eu quero falar dele, é enquanto o Tyler Reddick que fica, segue fora do Chase, se complica ainda mais, né, por questão de pontos, que agora vai precisar de uma vitória, né, o Daniel Eric conquistou aí mais um terceiro lugar para ele. E o quinto no ano e o segundo seguido, né? Pela segunda vez. Interessante pra caramba isso. Ele foi segundo em Gatton e Kentucky. E agora, Bristol, Michigan, segundo colocado. Grande resultado do Daniel Henke aí no Truck 19. E ainda, infelizmente, colocando o Tyler Reddick do Truck 29 no bolso, né? Talvez seria o contrário, mas o Daniel Henke mostrando evolução no passado. Fez bons resultados com o Truck, não muito bom, né? Que é aquele truque que hoje corre o Cameron Haley, que também faz um bom ano, mas o Tyler Reddick, que realmente é o cara mais velho de casa aí, deveria estar fazendo um bom campeonato. O Cameron Haley fechou o top 5, voltando a fazer um bom resultado depois de muito ter azar em Bristol, né? Acabou terminando apenas na 24ª posição. Outro destaque também é o Ben Rhodes, terminou a corrida em sexto, voltando e encontrando um bom resultado, que em Bristol abandonou com problemas de motor, né? E volta ao top 10 desde Gator, pessoal, que ele não fazia um top 10 aí. Quando quase venceu lá, terminou em segundo, né? O Ben Rhodes, foi uma corrida excelente do Ben Rhodes. O Ben Rhodes só errou num quesito lá, ele, lá no Gator, para ele vencer. Foi um detalhe que ele deveria ter encostado no truque que venceu aquela corrida, que foi o William Baro, né? Ele deveria ter empurrado um pouquinho mais ali, que ele tinha conquistado essa vitória aí. E as duas decepções aí, eu posso colocar a decepção, né? É o pole John Stowley, que foi apenas o 12º, né? Que realmente o cara fez a pole e terminou muito mal a corrida, foi apenas o 12º colocado. A surpresa é o Jordan Anderson, que conseguiu aí a 14ª posição, um top 15 para ele, um bom resultado. Ele que tem esse truque aqui, não é muito bom, né? Um truque que leva ele para frente, né? Os que bateram aí, que fizeram a festa, né? O Cody Cold bateu, o Reed Sawyer se abandonou com vibrações no truque. Dois caras que eu esperava que faziam boa corrida, esperava top 10 pelo menos para os dois aí, né? O Cole Custer, Christopher Bell, John Hunter Nemechek e o Spencer Gailey também bateram e abandonaram a corrida, né? Esse aí foi mais ou menos um panorama de como foi a corrida. Nas últimas 5 voltas, relargada, largou Peters, Brad Moffat e o William Baro. O William Baro acabou ficando até terminando em 4º colocado, né? O Brad Moffat acabou superando o Peters e venceu a corrida. É um movimento muito lindo lá do Brad Moffat para cima do Peters e acabou ficando com a vitória. Os números da corrida aqui rapidinho para vocês, pessoal. A corrida teve duração de 1h50. Temos 7 bandeiras amarelas e 17 trocas de liderança, né? Bem interessante aí esses números de trocas de liderança, pessoal. Repassando aqui então rapidinho as posições aqui para vocês, aqui o resultado final, né? O Brad Moffat venceu a corrida. Timothy Peters, Daniel Henke, William Baro e Cameron Haley. Próxima corrida na casa dele lá no Canadá, né? Foi o 5º colocado, fechando top 5. O Ben Rhodes, Matt Crafton, que é bom sumindo no final da corrida. Fez um bom início, né? Liderou várias voltas no início da corrida. Tava ali todo momento, mas depois da volta no 50, metade da corrida, ele sumiu, né? Mas aí terminou numa boa e se achou uma posição para ele aí. Um bom resultado final, né? Salvando o top 10. O Grant Infer, né, o vencedor aí da Arca, aí, o cara que tem muitas vitórias na Arca, foi o 8º colocado. E o Johnny Sauter, o 9º. E o Tyler Wong foi o 10º colocado, fechando o top 10. Parabéns ao Tyler Wong, pra mim foi o cara, o prêmio de truque mais, fez muito pelo pouco que tem, né? Vai pra esse cara aí, Tyler Wong, o truque 0-2. O Ben Kennedy foi apenas o 11º colocado. O John Stowley foi o 12º, o Rico Abreu foi o 13º, o Jordan Russell o 14º e o Tom John Martz, né, aquele cara que falou um monte após a corrida de poker, foi o 15º colocado. Watson Way Yourself foi o 16º, Jennifer Jacob o 17º colocado, né, e o Travis Kapp o 18º, o Tyler Ritchie o 19º e Cody Golden o 20º colocado. Esses foram os 20 primeiros colocados aí, pessoal. Bandeiras amarelas, né? A primeira foi na volta 32, que estourou os 20 minutos, né? Então agora o caution clock. Na volta 46, o truque 71 do mexicano Henrique Contreras acabou rodando. Na 52, detrito na pista. Depois, na volta 64, John Hunter Nemechek. Na volta 71, Tyler Reddick acabou rodando. Na volta 76, o Christopher Bell e o Spencer Gailey acabaram batendo, né? E na volta 85, o truque 00 do Cody Custer e o 11 do Ben Kennedy do Brad Moffat, né? Tiveram problemas aí na curva 2, mas depois o Brad Moffat acabou se dando a volta por cima aí, né? Se nascendo das cinzas aí e acabou vencendo a corrida o Brad Moffat. Parabéns a todos aí, parabéns a mais um grande evento da Truck Series, como sempre eu falo. É difícil não falar, né, que é a melhor corrida sempre na pista no final de semana, né? Tivemos um grande número de bandeira amarela em intervalos seguidos aí, pessoal, que dá uma média de 8 voltas em bandeira verde, né? Uma média muito baixa, uma corrida de 100 voltas, né? Então, Era 8 votos de bandeira verde, amarela. Mais 8 votos de bandeira verde, amarela. Então, um ritmo muito baixo aí. 36% da corrida, perdão, né, sobre bandeira amarela. Como ficou o campeonato agora? Bom, o campeonato continua a mesma coisa, né? Temos aqui, né, os 8 classificados pro Chase aqui. Eu até esqueci de abrir aqui, pessoal. Vou abrir bem rapidinho aqui pra nós aqui. Eu esqueci de abrir mesmo, para deixar mais rapidinho aqui para falar para vocês. Mas o William Byron continua liderando com vitórias, né? Liderando não, já garantido por vitórias. O Matt Crafton também, o Johnny Sauer também, o Ben Kennedy também, né? O Christopher Bell também, o John Hunter Mechek por pontos, o Daniel Hendrick por pontos e o Timothy Peters também por pontos. Esses são os 8 colocados aí pro Chase da Truck Series, né? Esse Chase vai ser bem interessante. Eu quero ver esse pessoal se batendo aí. Eu quero ver como vai ser o truque aí. Vai ser muito interessante. Próxima coisa, Truck Series, final de semana agora, né, no Canadá, Tire Motorsports Park, né? Lá no Canadá vai ser a corrida, um road course aí. Sempre boas corridas nessa pista aí. Afinal, o circuito também é fantástico. Desenho é muito fantástico, não é muito bonito não, né? É um circuito bem, sim, bem surrado mesmo, mas o desenho da pista é lindo. A pista sempre bem cuidada e tem evento o ano todo lá. É diferente. O negócio tá diferente lá, é muito legal essa pista. Tenho certeza que os senhores vão gostar dessa corrida da Truck Series, né? Sábado à tarde, 3h30 da tarde a largada. Não percam essa corrida. Certo, pessoal? Daqui a pouco eu volto para falar da Xfinity Series.